amor em muitos lençóis. Só eu e você. Linda, conte a mim teu segredo. Pro meu sonho, diga quem é você. Pois quem ama, tudo pode vencer. Vem fazer diferente o que mais ninguém faz. Faz parte de mim. Inventa outra vez. Dividir o que é seu, mil beijos de amor em muitos lençóis. Só eu e você. Amor, eu quero teu carinho.